Thank you. esquecer o teu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada, destino meu é madrugada, sereno dos meus olhos já correu. Thank you. Thank you.